Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Bandeirante! Tentei fazer algo diferente. Hoje resolvi fazer algo diferente. É, gente, tá começando mais um incrível, maravilhoso, encantador. Eu não tenho mais adjetivo, senão daqui a pouco eu começar a falar fofo, cheiroso, essas paradas que eu sempre sincero. Falo. Sincero. Obrigado, sincero. Maluco e sincero, hein? Um episódio muito sincero, maluco e sincero. Eu já ouvi isso em algum lugar. Do nosso boleiragem. Sim, eu não sei qual o número desse episódio. Ele pode ser o 13, o 82, o 59 ou 215, sendo muito otimista ou não. Mas estamos aqui hoje reunidos. Eu, Codo Anderson do Nascimento. Tá falando muito merda. Junto com os meus amigos. Chacal! Cara, com um programa como esse, eu fico muito feliz, cara, da decisão dos meus pais quando escolheram meu nome, cara. Chacal, né? Que lindo nome. É, cara, Chacal é um nome muito bonito. Chacal, é. Parabéns. Chacal é um nome muito radical, cara. Parece o vilão de Thundercats. Um irmão que recebeu um nome não tão legal quanto Chacal, né? Que chama Robinho. Pô, cara, meu nome é muito original, cara. Olha aí. Verdade. Quase ninguém tem esse nome. Nasceu durante uma pedalada, provavelmente. Acompanhados com a pessoa, o participante incrível, maravilhoso, só que não. Com o nome mais incrível de todos os tempos, só que não também, né, cara? Complicado, né? Fluff, só que não. E aí, galera? Então, ó, queria fazer um pedido pra vocês. Eu queria que nesse programa você se dirigisse a mim apenas como Pluff Carioca. Pluff Carioca. Tá mais pra Pluff Gaúcho, hein, cara. Rapaz, tem gaúcho mais macho do que a galera de São Cristóvão aí. Gaúcho mamou o quê? Gaúcho mamá. Caralho. Tudo bem, eu sou carioca. Carioca. Olha só, mas eu não falei nada sobre a sexualidade quando eu quis me referir a gaúcho. Se você quer entrar nesse mérito aí e falar que o gaúcho faz, não faz, deixa de fazer, mano, aí é uma responsabilidade sua, cara. Não. Por mim, eles podem fazer o que quiserem. Ele pode fazer o que quiser com você, inclusive, né? Entendi. Todo time do Carioca. Ok, mas então estamos aqui para falar de nomes incríveis, maravilhosos e cheirosos. Isso tudo aí que eu sei dizer. De jogadores de futebol, cara. A gente vai explorar aqui, né, os diferentes nomes, tanto de jogadores gringos como jogadores brasileiros. Aqueles nomes que, porra, são escrotos por natureza. Aqueles que podem ser escrotos em outras línguas ou mesmo na nossa. Enfim, vamos falar de nomes. E falando de nomes, né, nada melhor do que estarmos aqui todos nós com nomes completamente diferentes, né? Animais, coisas gays e jogadores de futebol, essas coisas aí, cara. Pomba é gay mesmo. Então tá, cara. Eu acho que depois dos e-mails nós leremos vários nomes, inclusive nomes de pessoas sem sobrenomes, né? É verdade. Poderemos começar então esse incrível episódio depois dos e-mails! E-mail! Aê! Começando aquele momento semanal, não é semanal porque o podcast não é semanal, aquele momento bimestral, aquele momento incrível da leitura de e-mails. Hoje recebemos quantos e-mails? 415, 312, qualquer coisa assim, né? Olha, foram na verdade, 248 não, foram 3, né? Só. É, foram só 248, mas a gente vai ler 3 aqui, porque pô, é, exatamente, porque nós somos muito criteriosos, escolhemos somente os 3 melhores e-mails, essa é uma boa justificativa para daqui em diante, hein? Então vamos lá, 3 e-mails e comentários, né? Ou comentário? Comentário, só um comentário, galera, que coisa mais feia. Pois é. Crise, cara. Que não merda. Tá fácil pra ninguém. Tá fácil pra ninguém, mano. Nem pra podcast. Né? O único comentário que a gente recebeu essa semana foi do grandioso Gabriel Sem Sobrenome. E ele só comentou pra dizer que achou que esse episódio só sairia no ano que vem. Ou seja, quase que ele acertou, né? Quase que ele acertou. A moral tá lá no alto. Foda. Pois tá é, foda. Cara. Mas ele pelo menos representou e não deixou só um comentário, né, cara? Ele mandou também um e-mail aqui, né, cara? E ele repetiu essa questão, né? Disse que ele achou que esse programa só sairia no ano que vem, mas que bom que ele tava errado, né? E ele diz o seguinte, sobre o troféu, achei justo, pois nunca que gostaria de ver o Davi Luiz ganhando alguma coisa, principalmente depois de 7 anos. O desejo dele é fácil, né? Ser concretizado. E aí ele aproveita e faz uma pergunta aqui, cara, e quer saber se o podcast é sobre futebol, por que a abertura tem áudio da narração da Fórmula 1? E ele finaliza aqui com um trenzinho tricolor, saudades. A gente vai responder porque ele terminou bem, né? Com o trenzinho tricolor. Na verdade, ele tem que ser o maquinista, né? Pois é. Mas, assim, cara, eu não sei exatamente, assim, se tem uma razão lógica pra isso. Mas o Kleber Machado, né? Ali na narração da Fórmula 1. É o Kleber. É. O Kleber Machado. Acho que sim. Então, deve ser. Ou é o Luiz Roberto ou é o Kleber Machado. Mas, com certeza, é o Kleber Machado, porque eu acho que o Luiz Roberto não narra a Fórmula 1, não. Se narra, foi mal aí, Luiz Roberto. Mas assim, cara, ele é um narrador do futebol também, né? E é um momento muito icônico, né, cara? Aquele momento do hoje não, hoje sim. Cara, eu acho que não pertence à Fórmula 1, pertence ao esporte, né? A gente fez questão de deixar o barulho dos carros passando, entendeu? Na abertura. Tudo proposital mesmo. Mas assim, fora isso, isso representa, acabou representando muito bem o nosso podcast, né? Afinal, na semana que tem que ser lançado, você nunca sabe se hoje vai sair, entendeu? Então... Exatamente. Hoje não. Tu vê que tem várias hoje não pra ter um hoje sim, entendeu? Exatamente. Bom, e o e-mail seguinte que a gente recebeu aqui, galera, foi do glorioso Fabrício Fini, que também sempre deixa sua marca aqui, sempre tá participando com a gente. E aí começa o e-mail da seguinte maneira. Salve, rapaziada. Tô mandando e-mail pra garantir, já que vocês lançam um podcast quando querem. Em relação ao cast, vou me abster de comentários. Aí, ó. Esse cara sabe o que diz. Já entrou no ritmo da abstenção, né, cara? Pois é. Daqui a pouco ele se desabstém e fala alguma coisa. Mas falando sério, eu acho justo que o pulo de placa tenha ganhado. Qualquer um é justo desde que não seja do Davi Luiz. Olha aí, ó. Mais um que concorda. Enfim, poderiam fazer uma taça das melhores torcidas, como a do Corinthians que mata os outros com sinalizador, ou a torcida jovem do Santos que só tem velho, etc. Aí tá uma ideia aí pro futuro. Tá uma ideia aí, né? Nem vai ter rixa, né? Mas tranquilo. Exatamente. Vai ser todo mundo parcial nisso. Exatamente. Eu tô apoiando, porque tem dois vascaínos. Então, pois é. E ele termina aqui com o seguinte: queria deixar aqui uma fanart que fiz para vossas senhorias. Aí até comenta que não sabe se o chacal é o bicho que ele botou, mas ele procurou no Google, apareceu um bicho lá, tipo um cachorro. E se não for, tipo, paciência. Cara, ficou foda. O cara ainda fez a pesquisa, né, cara? A gente vai botar no post aí para quem quiser conferir. Pô, galera, vale a pena entrar no post só para conferir essa fanart que ficou muito maneiro, cara. Ficou maneiro, muito maneiro. Né? Cara, ficou tão bom que eu não vou nem te pedir patrocínio hoje, Fabrício. Deixa pro próximo episódio. Mas assim, o que me intriga é o que todas as pessoas que fazem sonar. Olha só, parece até que eu já recebi, né? Se for contar tanguinha e boleiragem, umas 200 fanarts. Mas não, assim, todos os desenhos que fizeram do pombo, o pombo tem cara de marginal, tá ligado? Eu devo passar essa impressão, cara. Eu não sei porque deve ser o seu sotaque carioca, cara. Meu sotaque carioca de pombo. Mas é isso aí, cara. Acabou que todo mundo acertou, entendeu? Na verdade, eu sou flamenguista, é isso aí. Pô, cara, mas a gente gostou muito, Fabrício. Ficou muito maneiro mesmo, cara. Muito obrigado. E, pô, sempre que você tiver inspirado aí e quiser mandar outras, fica à vontade, cara. Fica à vontade que a gente se amarrou. Exatamente. E ele termina aqui dizendo, no mais é isso, continuem com um bom trabalho. Falows. Isso aí. E o próximo e-mail é o e-mail do nosso ouvinte bola cheia do episódio, cara. Que é o Samuel Santos. Ele diz o seguinte, fala galera, Samuel Santos falando. Gostaria de saber o que vocês acham dessa galera que não torce pra seleção e que tem como primeiro time clubes de fora. Exemplo, Real, Barça, a Ponte Preta da Inglaterra, que é o Chelsea, e o Santo André de Paris, que é o PSG. Agradeço a oportunidade, abraços e saudações rubro-negras. Pô, cara, escolheu mal, hein? Caraca, tá explicado, né, cara? O cara tem Santos no nome, né, cara? Ao invés de torcer pro time do Neymar, confuso, né, cara? É. Cara, não, o moleque tá certo. Deixa eu expor rapidinho aqui a minha opinião sobre essa galera. Tem até uma música sobre isso no YouTube, que é aqueles mashups, né? Que é, você não é tão bom assim, é um fracassado, fracassado. Vocês já viram o Goku cantando fracassado, mas assim, é a minha opinião sobre essa galera, porque são fracos, cara, são fracassados. Porque, pô, tem tanto time aqui no Brasil, cara, tudo bem que é tudo uma merda, mas, pô, tem vários times pra você escolher, entendeu? E sempre tem um time da tua área, cara. Vamos supor que você tenha nascido em São Cristóvão, né, que é a minha área. Você pode torcer pro Vasco ou pro São Cristóvão, entendeu? Hoje em dia eu não sei qual é a melhor opção, mas em algum momento foi o Vasco. Se você nasceu no Brasil, você pode torcer pro Flamengo, que é um clube nacional, cara. Exatamente. Se você não tiver opção, escolhe o Flamengo, cara. Todo mundo faz isso. Você tem que passar pelo ritual de iniciação, que é assaltar um banco, uma velhinha e, de repente, uma venda na esquina. Nada, cara. Não precisa assaltar banco, não, cara. Qualquer crime pequeno já te credencia. Flamengo é democracia. Rouba a borracha do coleguinha da escola e tá sendo. Já é flamenguista, tá batizado. Tá certo. Mas, assim, a minha opinião, cara, é um pouco contrastante, assim. Eu sou old school, então, tipo, sou flamenguista desde a infância, né? Então, como o hino diz, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, acabei ficando sempre o Flamengo. Mas eu vou te dizer que se eu pudesse trocar... O hino do Flamengo, na verdade, acabei de inventar. É tipo uma maldição, tá ligado? Exatamente, cara. Porque, assim, sinceramente, pô, Real Madrid, Barcelona, pô, são times que estão lá em cima, que estão disputando, tipo, campeonatos, que estão vencendo um monte de coisa, que estão sempre apresentando um futebol bonito, entendeu? Você vê os jogos, cara, você sente felicidade. É, cara, é assim, futebol é uma parada que é pra ser alegria, diversão, é um entretenimento, pô, entendeu? Tem que ter sofrimento, senão não tem graça, cara. Não, mas o sofrimento é aquela parada. Existe sofrimento no entretenimento, por isso que você vê filme de terror e essas coisas. Mas você não só vê filme de terror, entendeu? Você vê filme de terror uma vez ou outra, mas você gosta de ver uma comédia, gosta de ver um filme de ação, gosta de ver... Certeza. Eu, como flamenguista, eu só tenho a parte ruim, cara. Só tristeza, só decepção, entendeu? Se eu pudesse torcer, por exemplo, pra um Barcelona da vida, assim, ser, tipo, torcedor do Barcelona, eu seria, cara. É muito melhor, cara. Assim, o esporte que os caras jogam é outro. Já falei isso aqui, entendeu? Não é o mesmo futebol. Ou o Flamengo joga futebol, ou o Barcelona joga futebol. Os dois times não jogam a mesma coisa, entendeu? Então, cara, se eu fosse jovem, que nem essa galera aí, pô, com certeza eu torceria por um time de fora, cara. Só que eu tô aí seguindo a maldição do hino do Flamengo, entendeu? Flamengo, exatamente. Presa nessa parada pro resto de vida. Mas pra mim, cara, a galera que torce o Barcelona pro Real Madrid é aquela galera que gosta de jogo level fácil, sabe como é que é? Tu aperta o X e zera a parada. Porque é o que você falou, é muito fácil, entendeu? Então, não, assim, mas e a pra mim, vocês contam que tem desafio. Ah, e a Champions, que tem? Ah, eles não ganham um torneio. Aí, pô, ficou difícil. Ficou difícil. Eles só não platinaram o jogo, porra. Mas no final das contas é fácil do mesmo jeito. Muito fácil, cara. Todo ano ganha o título. É o cara que vai jogar FIFA e só escolhe Barcelona e Real Madrid. Ah, isso mesmo. O bairro de Munique. Gosto de moleza, entendeu? É, cara, mas assim, eu até entendo, porque assim, na nossa época, a gente não tinha. O futebol internacional não tinha tanta visibilidade assim, a gente não acompanhava tanto. É, a gente acompanhava de vez em quando no videogame, sabe? Então, a gente não conhecia tão bem. Hoje em dia, o futebol internacional tá mais na mídia do que o nacional, né, cara? A gente sabe mais das informações de contratação dos times europeus do que dos times brasileiros, sabe? E assim, você vai ver o nível dos jogos, realmente, cara, é triste, assim, a segunda divisão do futebol em inglês é muito melhor do que o campeonato brasileiro. Isso, rapaz, o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo. É o mais difícil mesmo, não quer dizer que seja o melhor. Pois é. É o mais difícil de assistir. É, mas assim, na Inglaterra também tem jogos difíceis, cara. Não, sim, mas é uma parada que você falou, é verdade, e tem mais um fator, né? Na época que a gente era criança, a diferença dos times brasileiros pros times europeus não era tão grande assim, entendeu? Um time brasileiro jogava de igual para igual com o europeu, e na verdade, se a gente tivesse que apostar em alguém, a gente apostava no brasileiro. Se fosse um dos times, sei lá, o campeão brasileiro contra o campeão espanhol, você apostava no campeão brasileiro. É, não é a mesma coisa que hoje em dia. Mas, assim, de qualquer forma, minha opinião tá mantida, porque eu sou cabeça dura e é isso aí, cara. Se você não torce pra nenhum time brasileiro, você é um fracassado. É isso aí. E agora, só pra finalizar, a gente vai dizer aqui quem foi o 20 Bola Cheia dessa semana, já que a gente acabou de responder a pergunta do 20 Bola Cheia do programa passado. E assim, acho que não tem muita dúvida, né, cara? O cara arrebentou aí, mandou um fanart irado. Pois é. Tipo, mexeu com nossos corações. Opa! É o glorioso Fabrício Fini, ouvinte Bola Cheia mais uma vez. Parabéns pra ele. E assim, cada vez que ele mandar um fanart, vai ser difícil pros outros aí, tipo, baterem nessa eleição de ouvinte Bola Cheia. É verdade. Eu acho que pra comemorar, ele podia, tipo, patrocinar o nosso podcast. É isso aí. Pô, Fabrício, fala, com a sua família lá, cara. Isso aí, cara. Só, o desenho ficou muito bom, cara. Você podia, por exemplo, colocar ele na embalagem de alguma bala e pagar royalties pra gente. Faz a bala em forma de bola de futebol, cara. Aí, olha aí, pô. É, olha só, a deliciosa bola. Bola fina. Bala de bola. É, tá esquisito isso aí, cara. Opa. É, cara, esse negócio de ficar chupando bolas não é interessante, não. Só pode ver em par sempre, sabe qual é? Então, na verdade, eu queria começar o assunto dessa vez, já que a gente vai entrar no nosso assunto principal aqui, pra dizer qual foi a motivação da gravação desse episódio. Assim, a temporada passada do Campeonato Inglês, cara, tava muito divertida, cara. Eu não conseguia acompanhar os jogos sem morrer de rir, assim. Porque, assim, os pais dos jogadores dessa geração atual são muito, muito criativos, cara. Outro dia eu tava assistindo a um jogo, assim, sei lá, tava desligado, assim, deixei a televisão passando um jogo, e era um jogo do Leicester City, né, que é o atual campeão inglês. Só que na época ele era só um time pequeno que não tava fazendo barulho nenhum. Tipo, tava começando a ganhar alguns jogos. E aí eu vi um jogador, cara, que chamou muito minha atenção. O nome do cara era Drinkwater, cara. Cara, como pode? Tipo, assim, alguém quer traduzir isso aí pros nossos amigos que não têm conhecimento do idioma inglês? Pô, mas eu também não tenho, cara. É, eu sou plof carioca, não sou plof americano. É, então, cara, um amigo meu tricolor falou pra mim que eu também não entendo esses idiomas diferentes, não, mas ele disse pra mim que esse negócio aí, cara, significa, tipo, beber água, sacou? Eu acho que os pais dele queriam dar uma mensagem bonita pras crianças, entendeu? Importante pro futuro delas e lembrar pra elas sempre, durante a chamada nas escolas, de que elas tinham que beber mais água, entendeu? Exatamente. Mas aí, deve ter dado, mas eu fico imaginando a seguinte situação, cara. Esse moleque, quando pequeno, como que ele sabe a diferença? De estarem chamando ele pelo sobrenome ou estarem mandando ele beber água, tá ligado? Ou esse moleque bebeu muita água na vida dele ou ele bebeu muito pouca água, cara. Porque ele começou a desconsiderar, tá ligado? Essa porra, cara. Imagina ele na escola quando a menininha que ele mais gosta fala pra professora que ela quer beber água e ela imagina, ele imagina que ela tá querendo ele, cara. Isso é meio triste, né, cara? I want drink water. Exatamente. Tem que ser muito original, né, cara, pra dar um nome desse pro seu filho. Assim, você tá condenando seu filho a uma vida, tipo, muito emocionante, né, cara? De alegrias, isso aí. Porque, assim, quando eu vi o nome do Drinkwater, eu achei, tipo, eu falei, cara, não é possível que os malucos fizeram isso. Mas depois eu vi que tem gente muito pior. Porque no mesmo time que ele, cara, joga um maluco que se chama Michael Caine. Sacou? Cara, os pais desse cara usavam as paradinhas aí, mano. Porque assim, pois é, cara, Michael Caine, pra quem não sacou aí, não se ligou, é tipo, minha cocaína, sabe? Se você pensar, se alguém tiver apenas falando. Eu não tinha teu. É, cara, assim, esse cara foi muito ousado, mas ele não foi 100% original. O nome é o meu cara mesmo que não pegou. O Drinkwater. Ah, Michael Caine eu já peguei. Ah, tá certo. Porque assim, o cara foi ousado, mas não foi tão original assim, porque tem um ator, tipo, de Hollywood, que se chama Michael Caine, que, tipo, é quase a mesma coisa. E, assim, esse foi o, tipo, originalzão. Inclusive, o Michael Caine fez filme com Pelé e Stallone. Só pra constar aí, ó, Fuga para Vitórias, que a gente até comentou sobre esse filme aqui no Boleiragem. Como eu não participei desse programa, eu nem lembrava disso. Pô, esse filme é excelente, cara. Eu boto esse filme no YouTube de vez em quando só pra ver o Pelé falando inglês, cara. Esse é o filme do negócio do Gil Soares? Não. Esse aí é outra parada. Uma fora do Pelé, vai tomar no cu. Esse é o melhor do Pelé, né? Mas o Fuga para Vitória é um filme americano mesmo. O Pelé e o Stallone são presos, assim, eles estão na prisão e o Stallone é o goleiro do time. Parece que vai ter um jogo entre os presos e os carcereiros lá. E aí o Stallone é o goleiro. Cara, para, é muito escroto, cara, é muito escroto. Mas alguém virar pro Pelé e falar, é você, Pelé? Não, eu sou o Gil Soares. Só piranha. Mas, cara, na moral, eu acabei de falar de Michael Caine aqui, lembrei de um outro cara, jogador do Tottenham, da seleção inglesa. Cara, que também tem um nome excelente, que é o Harry Caine, cara. Tipo, uma clássica alusão a Harry Caine, que é o furacão, né? Tipo, em inglês. Cara, eu tava tentando pegar um trocadilho melhor do que esse, mas beleza. Cara, fala aí, o que que vem a sua mente? Não, eu tava tentando. Não pode ser parecido com o Harry Caine. Tem que ser outra parada, mais inteligente. Mas não, é só isso mesmo. É só isso mesmo, cara. É porque os pais dele queriam que ele arrasasse na escola, entendeu? É, pode ser se fosse. Ou fora dela, né? Pois é, né? De repente, no fim das contas, às vezes o cara arrasa só no baile, né, cara? Pode escrever. Mas tem nomes piores do que esses daí. Alguém consegue lembrar de algum? O nome do time dele é tipo um presunto no formato de totem, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Cara. E quem mais? Quem mais que vocês conseguem lembrar aí? Cara, tem um maluco... Tinha que ser argentino, cara. Tem um goleiro argentino que se chama Fabián S-Man, cara. S-Man? S-Man. Caraca, que sensacional, cara. Maravilha, cara. Esse foi que teve passagem pelo Fluminense? Poderia ter tido, né, cara? Ou pelo São Paulo. Ah, meu Deus do céu. Argentino é gaúcho, né, cara? Homem bunda tem tudo a ver. Mas assim, não tinha um cara que chamava Mark the Man? Mark... Pô, tinha, cara. Isso é um nome maneiro, né, cara? Isso é um nome maneiro pra quem tem, tipo, pra quem tem autoestima elevada, né, cara? Isso aí podia falar que é isso quando eu nasci, papai do céu, plantou. Esse é o cara. A torcida podia, tipo, gritar pra ele: The Man. Nossa. Cara, porque o The Man pode ser tipo o cara, tipo Mark, o cara. Ou uma tradução aportuguesada e inglesada aí, pode ser Mark, aquele cara, tá ligado? Tipo uma marcação, passa a marcação do cara. É verdade. E ele é zagueiro. Pô, então ele é o capitão do time, que ele só fica falando Mark The Man, Mark The Man. É tipo, marca o cara, ele é zagueiro, exatamente, sacou? O cara é zagueiro, é verdade, cara. Pra isso ele teria que ser um Pokémon e falar só o nome dele, tá ligado? Pra mandar todo mundo. Mark The Man. Como é que ia ser a voz dele? Não, não vou repetir. Reproduz na gravação aí, porque eu não sei fazer isso de novo. Caralho, eu ia querer capturar esse Pokémon, cara. Okay. Cara, olha só, já que a gente falou de Pokémon, deixa eu falar do Iago Pikachu, cara. Ah, eu acho que eu trouxe um cara chamado Iago Pikachu, brother. É, cara, como, cara, quem escolheu esse nome, cara? Como é que alguém chegou e botou o nome do cara de Pikachu? Cara, sinceramente, tu olha pra cara do Iago Pikachu aí. Eu vou, vai ter a cara dele na vitrine, ele parece Pikachu mesmo, cara. Eu tinha lido uma parada, ele tinha passado por um clube, eu esqueci qual clube que era, que tinha um treinador muito escroto que botava apelido em todo mundo, entendeu? Então nenhum jogador do clube era chamado treinador só 4. Pelo nome. É. Eu conheço esse cara, chama João Santana. Pode ser esse aí também. Mas era um treinador desconhecido. E aí botou o apelido do moleque de Iago Pikachu. E aí você vê, né, cara? Logo o treinador, cara, bota o apelido do cara de Pokémon, cara. Que treinador é esse aí? Ash Ketchum. Ash Ketchum. De parte. Usava bonezinho, esperto. Cara, mas é foda pelo seguinte, tu entra num twist maluco, porque assim, o treinador normal, né, o jogador normal, você coloca ele pra jogar bola. Agora com o Pikachu, tu joga a bola pra colocar o cara em campo, sabe como é que é? Então é, tu, tipo, tu inverte a parada, sub-reverte, como é que é o nome do termo que a gente usou no... Desabstém. Desabstém a parada, cara, tá ligado? Se bem que sendo Pikachu, não tem Pokébola, né, cara? O Pikachu só anda fora da Pokébola. Ah, tu quer estragar minha piada, né, cara? Foi mal. Pô, eu fiquei impressionado com o Iago Pikachu, pô. Opa! Não, me detalhe, Pikachu, pra quem não sabe a referência, fica um negócio mais gay do que o comum ainda, né, cara? Exatamente, cara. Ai, que pariu. Enfim, Iago Pikachu tá de parabéns aí. Espero que um dia ele ajude algum treinador do Vasco a ganhar a Liga Pokémon ou qualquer outro campeonato. É, cara, que excelente. Mas aí, já tem, na verdade, outros caras muito bizarros. Que tem o próprio Batistuta, que todo mundo conhece, né? Na época do videogame, quem não zoava Batistuta de baixo em puta? Exatamente. Caralho, que perturbado, cara. Perturbado, cara. Que isso, cara? Eu todo não fazia zoava. Isso não, cara. Pô, caralho, GTA, mundo quem, cara? GTA. É, GTA, tu pega a puta, balança o carro, baixa na puta, pega o dinheiro de volta e vai embora, cara. Não, mas sério, cara, todo mundo chamava o Batistuta de baixo em puta. E, tem vários outros clássicos aí, tipo o próprio Cristiano Ronaldo, quem nunca chamou ele de Cronaldo no jogo? Porque ficava aquela porra de ser Ronaldo, sabe como é que é? Exatamente. Todo mundo chamava ele de Ronaldo, pô. Normal. Exatamente. Cara, tinha um maluco da seleção japonesa que eu achava muito maneiro também, que o nome do cara era Shinji Kagawa. Só que, pô, WV, né, cara? Shinji Kagawa, cara. Muito escroto esse nome, cara. Com certeza, cara. É, cara, sempre tem uns malucos assim que, tipo, eu fico imaginando, cara, quando você vai botar o nome do teu filho, você tem que pensar em como é que ficaria o nome dele nos idiomas mais comuns, sabe? Pô, tem um ex-jogador da Alemanha que agora é treinador, que o nome do cara é Stefan Kuntz, cara. Que, pra quem não sabe, é tipo como se fosse Stefan Pepecas, entendeu? Cara, já que tu falou nesse cara, eu posso fazer a referência imediata dele, que é o caso até nacional, o caso do time que eu torço. Foi, inclusive, no ano mais divertido que trouxe pro meu time, apesar dele estar na Série B nesse ano, infelizmente. Mas o Vasco tinha um jogador chamado Márcio Careca, cara. Márcio Careca. Eu já devo até ter falado isso nesse podcast, mas eu esqueço das paradas que eu falo, Alzheimer. O que eu falei agora, não lembro. Mas o Márcio Careca, cara, ele tinha uma música da torcida só pra ele, que era cantada em coro absurdamente. A torcida se amarrava em gritar essa porra e era muito constrangedor, provavelmente, do cara. A torcida chamava ele no Orkut, na época, né, que 2009 tem tanto tempo que ainda tinha Orkut. A torcida chamava ele por uma sigla, que era MCCCCX. Que isso, cara? O que quer dizer isso, cara? Queria dizer exatamente o cântico da torcida pra ele, cara. A torcida homenageava ele, tipo, todo mundo lá, tipo, vamos botar o... É porque só tinha nome zoado pra pegar o normal aqui. Mas assim, a torcida gritava, sei lá, porra, não lembro de mais ninguém desse time. Tipo, Fernando Praz, tá ligado? Não, precisa ver que tinha uma música pra ele, que a torcida falava, agarra demais, a muralha da colina se chama Fernando Praz. Mas assim, imagina um jogador que não tem um grito, né? Esse ano. Uhum. Puff Carioca. Puff Carioca. Da roxa pra não sei o quê. Não, não bem. Mas no caso do Márcio Careca, como a sigla diz, o grito dele era Márcio Careca, come cu, come xereca. Cara, pô, referência ao bonde dos carecas, né, cara? O funk careca. Ah, é? Tinha isso, cara? Eu nunca soube isso. Tinha um super funk carioca que era bonde dos carecas. E é isso aí, exatamente. Mas eles pelo menos botavam no plural os xerecas também? Ou... Não. Do jeito que é funk, deve ser bonde dos carecas. Ok. Mas enfim, aí veio a torcida do Vasco, deixou a música melhor e conseguiu colocar tudo no singular, né? Com Márcio Careca. Exatamente. Cara, mas assim, o Vasco, na verdade, ele tinha que ser um bloco à parte nesse programa, porque o Vasco, assim, a relação que o Flamengo tem com o Marginal, o Vasco tem com o nome esquisito, entendeu? Porque, cara, pra jogar no Vasco, você tem que ter um nome zoado, entendeu? Cara, eu posso começar a citar alguns desde lá de trás, assim, tipo, um dos nomes mais maneiros que eu já vi no Vasco foi o Odivan. Vocês sabem por que o nome do Odivan é Odivan? Ué, não é nome tipo, de verdade, não? Não, é o nome dele, de verdade. É o nome dele. Mas assim, a mãe dele deu esse nome pra ele porque ela era muito fã do Roberto Carlos. E ela adorava uma música que se chamava Odivan. Sacou? Caraca. Divan. Nossa. Tipo, divan de psiquiatra, sacou? De psicólogo. Caraca, cara, como assim, cara? Dá o nome do seu filho de Divan por causa disso, cara. O Vasco teve diversos casos, como você acabou de falar. Nesse próprio caso do Márcio Careca, tinha um outro jogador no Vasco, chamava Rafael Coelho. Aí a torcida resolveu aproveitar o ritmo e fazer a música dele ainda mais constrangedora. Que quando a do Márcio Careca era Márcio Careca, come cu, come xereca, a do Rafael Coelho era Rafael Coelho, come cu, cheio de pentelho. Nossa. Tá ligado? Eu pensei que fosse que te chuta com o joelho. Não. Era muito pior do que isso, cara. No ritmo do Chaves ainda. Agora, enquanto o Márcio Careca comia cu e xereca, o Márcio Coelho só comia cu e ainda era cheio de pentelho. Eu não sei se o Rafael Coelho chegou a reclamar dessas porra, até porque ele era ruim pra caralho, nem merecia. Eu acho que tá inventando isso, cara. Isso nunca existiu. Existiu. Pior que existiu. Se tiver algum ouvinte torcedor do Vasco, que é muito mais fácil ter algum ouvinte torcedor do Vasco do que ouvintes que a gente já recebeu aqui do Botafogo do Rio, eles podem vir aqui e comprovar que eu tô falando a verdade. Pô, 2009. Do Márcio Careca eu lembro, cara. Não lembrava da música, mas eu lembro do jogador. Não, em 2009 era cheio, cara. Em 2009 tinha o Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão, cara. Lembra? O Marlone era de quando? O Marlone não era de 2009, essa época aí? Não. Marlone é 2012, 2013. 2012, pô, então é mais pra cá. Mas, cara, Marlone, cara, esse é nome de gente, cara? Marlone é foda, né, cara? Tipo, sei lá. Marrone que deu errado. Exatamente, eu sempre associei a Marrone, cara. Mas o Vasco tem até hoje, né? O Jomar. Pô, Jomar, cara? Jomar. Que é isso? Jomar, cara? É um nome simples, mas muito bom, né? Eu queria me chamar Jomar, sei lá, cara. Seria irado pra caceta. Seria irado. Caralho, isso é incrível, cara. E o Jordi? Eu sempre lembro daquele cantor pequenininho, aquele moleque, acho que tinha 6 anos e cantava, tipo. Era um francesinho, lourinho, que ele cantava. Oh, baby. Tipo, poti. Isso, cara. Excelente. O Plus tem o pôster do Jordi na quarta dele. Até agora que ele cresceu, eu peguei o pôster dele. Tá certo. O Vasco confirma isso com outros nomes, tipo Bóvio e Bote, que jogavam juntos na mesma época. Imagina só. Caraca, que merda. Cara, que... é Bóvio, cara. Bóvio e Bote. E pior que todos, cara, eles eram bosta, tá ligado? Que jogava lá. Então... interpretava tudo. É, teve um tal de Somália que não era original, né? O Somália, inclusive, eu preciso citar aqui uma grande passagem do já citado nesse programa, Joel Santana. Tem um áudio maravilhoso, cara, que podia até seguir aqui em algum momento, dele falando com, acho que é um auxiliar técnico, um moleque, um gandula, alguma coisa. Porra, Somália tá de sacanagem, vamos viado do Somália. Ele tá desesperado com Somália, maluco. Exatamente. Aí eu pegar um moleque no céu, Somália. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui. Manda chamar o viado do Somália, caralho! Somália! Somália! Aí, porra! Ele não quer que o Somália saia, né? Bom jogo. É, porque o Somália agora pegou a bola, se empolgou e foi pra frente, né? E o Joel tá falando, chama o Somália. Fica aqui atrás, Somália. Pediu o pessoal ajudar a gritar ali o nome do Somália no banco. Além desses, o Vasco teve o Léo Gago, que também tinha um grito da torcida incrível. Pra mim era até melhor do que o do Mascareca e do Rafael Coelho, que talvez eu já tenha falado aqui, mas vou repetir, que eu sou assim mesmo. Que ele era Gago, né? O Gago era Gago, por isso que tinha Gago no nome. Aí a torcida, pra zoar o fato dele ser Gago, gritava: ô, ô, ô, Léo Gago. Cara, era uma filha da puta do universo. Era a coisa mais. Cara, Léo Gago é tranquilo, cara, porque o nome dele não é esse, cara. Mas e o Wesley, cara? Coitado desse moleque, cara. Pois é, cara. Aí, eu via o Wesley e eu ficava, tipo, abismado, cara. Dava muita pena, cara. É foda, se tu tem um nome desse, por que tu não bota o teu sobrenome, cara? Vira Silva, tá ligado? Exatamente, vira... cara. Qualquer outra coisa, ninguém precisa saber que te chamam assim, cara. Você sempre vai saber quem ele é, só com a mesma coisa com o Daxon, cara. Onde é que você vai achar outro Daxon, cara? É verdade, cara. A BG, quando é que tu vai encontrar outra BG na tua vida? Cara, o lance do Daxon é uma outra categoria, né? Que são os caras que o nome termina com som. Porque, assim, o som é um sufixo que é pra dizer que o cara é filho de. Mas aqui no Brasil ninguém usa isso, entendeu? Tipo, teoricamente Jackson era pra ser filho de Jack. Clarkson, filho de Clark. Uh-huh. Aqui não, cara. Aqui nego bota Richarlison, Daxon. O Jobson é filho do trabalho. É filho do trabalho. Pode escrever, cara. Pô, bota um pouquinho de Erson. O nome só vai ter real significado, como tem lá nos Estados Unidos, o dia que alguém pegar e colocar Scroterson. Porque o pai do cara que coloca esse som no final do nome é um escroto, cara. Aí vai estar seguindo a linha. Fala isso pra todo Anderson que você conhece, cara. É verdade. Normalmente quando eu jogo bola com algum Anderson, eu chamo o cara de Andersono, independente do cara ser lento, fugido ou não. Mas assim, eu acho que os melhores de todos ainda são o Perdigão. Cara, Perdigão é um nome inacreditável. Perdigão é excelente. Perdigão é muito bom, cara. Eu não consigo acreditar que seu nome de verdade. É o nome dele? Eu espero que seja, mas eu não consigo acreditar. É, cara, eu acredito. Eu quero acreditar que não. É, eu não sei no que eu acredito agora. Mas eu sei que tem a marca Perdigão aí, que podia patrocinar o nosso podcast, inclusive. Tem um jogador representado no futebol brasileiro. Já é o gancho aí, não sei se ainda tem. Inclusive tem no Axé também, porque o Perdigão todo mundo sabe que ele troca de papel direto com o Padre Washington. Pode crer. Mas assim, continuando a questão dos nomes, acho que teve o Pedro Ken há pouco tempo, né? Que ninguém sabia. Da Barbie? Era. Quem? Não, era piada. Isso mesmo, Pedro Ken? É o Ken do Street Fighter, né, cara? Amigo do Rio. Podia ser por causa do Ken do Street Fighter, mas era por causa do Ken da Barbie, cara. É, ele falava que parecia com o Ken da Barbie. Ele falava isso? Sei. Ele falava Ken da Barbie. Nossa, que coisa horrorosa. Ele escolheu, eu queria que minha camisa ficasse com Ken, que eu pareço Ken da Barbie. Nossa, cara, que absurdo. É, cara, eu sei que você queria ele no Fluminense, mas beleza. E assim... Não, a gente arranjou um Richarlison. A gente não conseguiu aquele, ele arranjou outro. Tá certo. E o Wendell? Wendell. Teve o Wendell, que era um cara, eu tenho raiva dele até hoje, mas acho que teve o Wendell, cara. Teve o Wendell e teve o Abubakar, que pra mim... Ah, mas era nome africano e tal, mas é Abubakar o nome do cara. Isso é um Pokémon, cara. É, cara. É o nome de Pokémon. Eu não consigo falar isso, cara. Como é que seria um Pokémon chamado Abubakar, pô? Abubakar! Essa é a minha interpretação. Agora, a gente tá falando de um monte de gente aí, e a gente não tá falando, cara, de um maluco que é um dos jogadores mais famosos do mundo hoje em dia e que tem um nome que é muito particular também, né, cara? Vocês já conheceram algum Neymar antes do nosso camisa 10? Neymar? Antes do pai dele? Eu conheci o pai dele. Não, eu não conhecia o pai dele antes, pô. Também não. Eu nunca tinha ouvido falar do nome Neymar. Quem conhecia, né, cara? O pai dele só ficou conhecido sentido depois dele, né, cara? Depois que falaram do garoto Neymar, o pai Neymar passou a ser conhecido como aquele que não é o Neymar, né? Ah, é, como aquele escroto pra caralho que fica fazendo trapimoias. Eu vou lembrar, vou inventar um termo agora, trapimoias. Trapimoias é tempo pra, pra transferir o filho dele pra algum time e tá fazendo agora de novo. Mas assim, eu lembro do Neymar, quando ele surgiu, todo mundo confundia ele com o Neymar. Isso. Lembra disso? Exatamente. Todo mundo confundia ele com o Neymar. Inclusive, na época que o Neymar explodiu no futebol, eu estudava com uma garota que se chamava Neymar, cara. Eu não sabia, tipo... A garota chamava Neymar? A garota chamava Neymar, exatamente. Era Neymar Luana. Espero que ela não ouça esse podcast. Mas, cara, era bizarro, porque minha cabeça dava um nó legal, que eu não conseguia decidir se esse nome era masculino ou feminino, sacou? Inclusive, Neymar cai nesse mesmo caso, né? Porque se você conhece uma menina chamada Neymar, pô, tem um monte de nome feminino que termina com Mar, entendeu? Verdade. Osemar, Elia Mar, cara. Marimar. Cara, pra mim o nome mais clássico em relação a isso é o Zé Maria, que jogou na seleção brasileira, né, cara? É ambíguo pra caralho, é muito escroto. Zé Maria ou Maria José? Zé Maria, Maria Zé, né? Zé Maria. Ou seja, sei lá, deve ser o nome do pai dele com o nome da mãe dele. Aí a pessoa fala, nosso filho, já demorou, então é Zé Maria. Cara, eu não consigo, tipo, ver alguém que fala, pô, vou botar um nome feminino no meu filho que vai ser maneiro, hein? Pois é, né, cara? Pô, cara, poupa o moleque, né, cara? Sabe que na escola todo mundo vai chamar o cara de Maria, né, cara? Pô, fala sério. Às vezes é um pai que colocou que quer aumentar a torcida, cara. E tá é possível. Fazendo trabalho aí pra tentar conseguir essa parada aí, pô. Ai, meu Deus. E aí, esses nomes que são masculinos, femininos, etc, ninguém sabe dizer. Eu lembrei de um maluco que jogava no Corinthians que se chamava Jusilei. Jusilei. Jusilei. Jusilei é nome de homem ou nome de mulher? Alguém sabe explicar isso daí? Tá dentro da lei, mas se é de homem ou de mulher, eu não sei. E o Kerlon Foquinha? Caralho, Kerlon, cara. Tem K, né, ainda. K, claro, pô. Cara, Kerlon é um nome muito, muito, muito zoado, né, cara? Mas Kerlon deve ser melhor do que Garoto Foca, né, cara? Kerlon Foca, o pessoal chamava ele. Ficou pior, tá ligado? Foi devoluindo o nome dele, já que a gente tá falando de Pokémon. Caralho, pior que Kerlon pode ser o nome de Pokémon também, cara. Aí, a gente pode ter esse parâmetro. Quanto mais parecido com o nome de um Pokémon, pior é o nome do jogador, cara. Não, eu não sei não, cara, porque tem um nome de jogador brasileiro que não parece o nome de Pokémon, é uma merda, cara. É um maluco que se chama Creedence Clearwater, cara. Que isso? Como é que é? É o quê? O nome do cara era Creedence Clearwater. Água limpa mesmo, sabe? Caraca, cara, que sensacional. Mas ele é brasileiro? É brasileiro, cara, só que chamavam ele de paulista porque ninguém conseguia falar o nome dele no Brasil. É justo, né, cara? Paulista? Por que paulista? Ah, cara, isso daí acontece direto, né? O cara veio de São Paulo, provavelmente jogou num clube, tipo, de outro estado e chamava um cara de paulista. Isso é uma categoria de nome, né? Você botar o nome do lugar de onde o cara veio, tipo, Marcelinho Carioca, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Ronaldinho Gaúcho, muitos outros por aí. Aí, né? Quando começaram a chamar o cara de Shrubbles, não sei o que, Clearwater, paulista ainda? Não, trocaram o Clearwater paulista, porra. É, chamavam só de paulista, entendeu? Ah, tá, você que era tudo mais paulista. É tipo, Pombo Clearwater Drink e chegou lá e não, muito complicado. Complicado o seu nome, vou te chamar de Pombo Gaúcho. E aí ficou Pombo Gaúcho. O pombo que limpa as águas. É o contrário dos outros, né? Que só suja tudo, né, cara? Ah, não conheço nenhum pombo que caga na água, rapaz. É verdade, eles só cagam na cabeça das pessoas. Pior que vocês estão falando de pombo de cagar, cara. E o Lucas Merda, cara? Caraca, Lucas, cara. Merda. Que belo nome, cara. Ah, deve ser bom até, cara. Imagina, cara. Se ele tá bem, a torcida. Merda! Se o cara tá mal, não sei nem como é que eles vão xingar o cara, velho. Pois é, cara. Se eu falar merda dele, não tá nem aí, né, cara? Tá tranquilo. Mas assim, tem os nomes que são altamente zoáveis, cara. Tipo, o que eu gosto sempre de falar é o Tuta, cara. Caralho, que porra de nome infeliz ele escolheu, alguém escolheu pra ele, cara. A mãe dele deve ter pedido, não, filho, não bota esse nome não, tá ligado? Isso é nome ou apelido? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu cara, só que nem você, eu prefiro achar que é não, um nome. Não, não garanto não, cara. É engraçado. Já pensou se a mãe dele deu esse nome? Não, cara, a mãe dele não pode dar esse nome, porque esse nome rima, cara. Exatamente, cara. Ela pode dar, inclusive, esse nome, cara. Ó, vou fazer um quiz com vocês, então, hein? Nome ou apelido? Pronto? Pensa rápido, hein? Vai lá. Vamos lá, Tuta. Apelido. Eu tô pensando aí. Depois eu dou a resposta. Cuca. Apelido. Nome. Apelido. Apelido, com certeza. Zico. Apelido. Apelido. Ô, caralho, ninguém tem nome maneiro nessa porra. Pelé. Apelido. Isso é fácil. Não, nome, cara. E Edson é outro nome. Edson é outro cara, exatamente. Edson é outro cara. Ai, mas tem uns nomes que são muito bons, que ficam zoadaços em português, né, cara? Assim, eu gostava muito do time da Holanda de 98, etc, por causa do videogame, principalmente por causa da Copa do Mundo. E aí eu lembro que tinha um jogador que jogava muito, chamava Felipe Cocu. Toda vez que ele pegava a bola e dava o passe pra alguém, o Galvão narrava: toca, Cocu. Toca com o quê? O Galvão é escroto, né, cara? Você lembra que quando Cuba lança, o Brasil treme? É, eu me recuso a acreditar que ele falou isso de verdade, cara. Falou, cara, quando Cuba lança, o Brasil treme. Tá que pariu, cara. Falando nessas paradas aí de duplo sentido aí, cara, eu lembrei de um maluco que era um goleiro, que ele jogou no Sevilha, não lembro onde ele joga agora, se ele ainda joga, né, na verdade, que o nome do cara era Javi Varas. Viu o quê, cara? Javi Varas, cara. Esse cara aí, nem vou falar pra qual time ele tá pra ser transferido, nem vou comentar. Cara, que nome excelente. Esse manja, né? Esse manja. Imagina se o nome dele fosse Jacinto, cara. Tem vários malucos desses, né, com esses nomes que ficam escrotos em português. Tinha um jogador que o São Paulo até ficou interessado uma época, isso não é piada, isso é verdade, que era o Milton Caralho, né? Vocês lembram dessa parada? A gente chegou até a comentar no podcast, cara. Sim. Saiu na manchete, né? Sei lá, Globo.com, São Paulo quer caralho. Muito escroto. Essa é a capa do meia hora. Assim, o nome nem é tão escroto assim, mas você falou desse cara, eu lembrei, não sei porquê, do tal do Zaras, que jogou no Botafogo. Zaras? Não, é Zárate. Ah, Zárate. Caraca, Zárate, pode escrever, é verdade. E ele era mó gordão, tá ligado? Eu só lembro dele sempre porque tinha a porra da imagem na internet que falava assim: Zaras faz um gol e joga a camisa pra torcida do Botafogo. Aí tem lá, tipo, torcida do Botafogo lotada, tipo, uns 15 torcedores levantando um camisão do Botafogo, assim, grande pra caralho. Sacanagem. Eu nunca me esqueci. Primeiro porque, porra, camisa grande pra caralho, piada escrota. Depois porque tinha 15 torcedores de Botafogo na torcida, cara. Pois é, né? Tava lotado o estádio no dia então, né, cara? Ah, é só pra deixar claro, Botafogo do Rio que eu tô falando. Porque a pessoa pode pensar aí que eu tô falando dos mais famosos, mas é o do Rio mesmo. Cara, e assim, tem a galera que se inspira nos caras lá de fora, né, cara? Tem pessoal que começa a chamar filho, e não sei porquê, de ex-presidente americano, né? Pô, isso é o clássico. No Brasil, o mais clássico que tem. Tem vários, cara, tem vários. Alguém lembra dos que são? Cara, o Flamengo tinha um jogador que era um atacante, chamava Nixon. Eu nem sei onde ele tá agora. Nossa senhora. O moleque de 19 anos chamado Nixon, cara. Pô, por que faz isso, cara? Ah, teve aquele Fluminense, porra, também, que quase morreu. O Kennedy? Não. Kennedy quase morreu, não? Foi o Washington, não, né? Que quase morreu. Ah, o Washington, coração valente, verdade. O Kennedy é verdade, cara, se você tá falando do presidente. Pois é. O presidente passou do quase. Exatamente. Agora o jogador, eu não sei, pode ser que ele estivesse de carro aí, alguém confundiu e... Ah, droga, não morreu ainda. Tentasse embalar. Tem presidente brasileiro também, né, cara? Cara, o Fluminense, ele tem muito jogador com o nome de presidente. Teve o Washington, teve Kennedy, teve o Fernando Henrique, aquele goleiro. Pois é, goleiro, tem, né, verdade. Cara, é verdade. Então, o Flamengo tinha um goleiro também que se chamava Getúlio Vargas, cara. Pô, Flamengo e Fluminense estão de parabéns mesmo, cara. Vários presidentes, né, cara? Pô, a única chance do flamenguista chegar em algum lugar, né? É, exatamente, cara. Exatamente. A única chance de botar um presidente aí, a gente agradece por isso. Que imagina só, sem flamenguista lá já tá foda. Não é, cara. Pô, falando desses nomes referentes, vocês lembram do Jorge Lucas, cara, que jogou no Grêmio? Jorge Lucas, pô, mano, Jorge, caralho. Lucas, pode escrever. Ele pegava a bola e fazia. E o pior que, tipo, esse cara, uma vez ele falou que o nome dele não era homenagem ao diretor de Star Wars, cara. Não, imagina. Porque parece que o pai queria dar o nome de Jorge, a mãe de Lucas, alguma coisa desse tipo, e aí ficou Jorge Lucas mesmo, cara. É. Quer dizer, que não é Jorge, é George, né? George. O pai queria Steven, a mãe queria Spielberg, aí acabou que foi uma coincidência, assim, tá ligado? É tipo isso, cara. É foda. Pô, a gente tava falando aqui do Márcio Caraca e do Rafael Coelho que estão comendo as paradas aí, falando do Felipe Cocu, falando do manjador Javi Varas aí, e a gente, pô, tem uma categoria enorme aqui, bizarra, né, cara? Enorme, cara? Enorme. Pô, falando do Milton Caralho aí, tá falando enorme, que isso, cara? Pois é. Que isso, cara, não. Que isso, cara. Tem uma categoria bizarra aqui. De uma categoria maneira. Né, cara? Categoria proibida para menores, categoria maior de 18. Pois é, cara. Tinha um atacante lá da Geórgia, o nome do cara, ele agora é treinador, né? O nome do cara é Xota, cara. Xota Arveladze. Xota o quê? Arveladze. Azar Beret. Chata Avoros. Avoros. Avoros. Avoros. Avoros. Esse aí, cara, é pra casar com o Marco Cacete, né, cara? Que jogava. Que jogava no Roma. Aí com os dois se juntam e formam um franco foda, tá ligado? Já descreve, cara. Que termina no meio da porra, né, cara? O Marco Cacete, tipo o Marco Damiano revoltado, né? Mano, Marco Damiano, é, Marco Cacete. Aí, ele se transforma, cara. É evolução, tá vendo? Como tem tudo a ver com Pokémon. É tudo tá? Pokémon, cara. É, cara. Falando. Como é que ia ser, cara, isso? Não, não, esse não... é Digimon, esse é Digimon, esse não fala. Ah, então ele tem que mandar um golpe, então, se ele é Digimon, cara. Eu não sei, cara. Chute fala pro aí. Trovão, eu não sei, cara. Mano, estamos falando de evoluir, cara. O pior é que o Franco Foda tem um filho chamado Marco Foda, cara. E aí tu fala que o Marco Cacete é pai do Franco Foda. Evoluiu, hein? Eu acho que esse sobrenome é um sobrenome que deveria ser mutável. Ele deveria ser o Foda e aí botar Fodinha no filho dele, tá ligado? E no neto Fodinhazinho, tá ligado? Deve ter que ir diminuindo, pra ir diluindo a fodereza, tá ligado? Exatamente, cara. Entendeu? Seria mais justo, porque, porra, já é um nome muito foda. Exatamente. E assim, se o Franco Foda evolui, se ele for um Pokémon também, e que evolui, ele evolui pra quê? Pra fodão, pô. Ele pode evoluir pra Salvador e Boquete, né? Salvatore e Boquete, né? Que era o jogador da seleção da Itália, cara. Então, pra você, Boquete é mais foda? Cara, faz parte. É, na verdade, não faz muito sentido o que eu falei, não. Ah, agora tá fazendo. É, tá pensando o quê? Mas assim, falando em Salvatore e Boquete, cara, tem uma subdivisão especial aqui, que assim, não são jogadores de futebol, nesse caso são jogadoras. Porque a seleção da Espanha, a sub-19 do ano de 2010, tinha duas jogadoras, cara, com nomes excelentes, assim, excepcionais. Elas formavam, assim, uma dupla incrível. Alguém sabe dizer quem eram? Pô, cara, uma era parente do Salvatore, né, cara? Que é a Verônica Boquete, né, cara? Caralho, sério mesmo? Sério, cara? Sério. Imagina, cara, carregar esse nome pelo resto da vida. A outra é aquela tal de Ana Buceta mesmo? Ela mesmo, cara. Caralho, cara. O mesmo time tinha essas duas. Verônica Boquete. Aí, cara. E, cara, essa Ana Buceta, ela tem que evoluir pra Anal Buceta, tá ligado? aí seria incrível, moleque. Imagina só, cara, só um Lzinho. Mal vai mudar ela na evolução. Como é que ia ser a voz dela, Plush? Como é que ia ser o cry, cara? O cry dela ia ser um barulho meio molhado, ia fazer um... Que filho da puta, cara. Ai, meu Deus do céu. Meu, da Verônica Boquete você não pode fazer porque tá com a boca ocupada, né, cara? Não, Verônica Boquete eu precisaria de um punhado de farofa pra fazer a interpretação. Cara, dá o tipo que manja das paradas. Pior que se você junta com essas duas aí com o Milton, caralho, é justo, é porra, pra todo lado, né, cara? José Porra, é verdade, cara. O cara da Costa Rica. Da Costa Rica, pode escrever. José Porras. Imagina, cara, que situação do narrador pra botar um jogo aí amistoso dessa galera. Que ia ser mais do que amistoso, né? Ia ser amistoso, envolver muito além de amizade, muito além de... Amizade colorida, né? É, exatamente. Ia ser um jogo de várias cores aí. Ia ser um jogo pro terceiro uniforme do Fluminense. Ai, meu Deus do céu. É, eu fiquei curioso pra pesquisar, porque eu tenho na minha cabeça que os jogadores são revelados, a gente tá falando deles aqui e tal, mas eu acho que a galera que tem o nome mais escroto é a galera da base, que são jogador que nem consegue virar profissional, sabe? Uh-huh. Tem aquele nome mais zoado. Aí eu fui catar a lista da base de jogadores do Flamengo, por exemplo, uh-huh. Tá? Desse ano, da Copinha, jogaram a Copinha. Ganharam, dentre eles aqui... Ganhei detalhe. Dentre eles aqui, um tal de Denner, mas pô, Denner é clássico, cara. Teve Denner que eu vou falar aí. Exatamente, era da Portuguesa, arrebentava. É do Vasco também, mas da Portuguesa. A Portuguesa é um time mais relevante. É, só um detalhe. Ah, mas fala mais. Lincoln. Aí, ó, mais um presidente do Flamengo. Mais um presidente. Klebinho, que é muito bom esse nome, Klebinho. Klebinho. Não, tem que ser Klebinho. Klebinho. Pepe, eu não sei se é homem ou se é mulher. Não, ninguém sabe, cara. É do Cotrelê, cara. Lucas Paquetá. Paquetá ali. Qual é, Lucas? Paquetá de campo. Alan Cariús. Cariús? Carioca, não? Não, também não entendi, cara. É muito complicado o nome das pessoas. É porque na base o pessoal não digita o nome direito, sabe? Qual é ele? Aí, ó, Felipe Vizeu aqui, ó, que subiu. Tá, Felipe Vizeu subiu, é. Vizeu. Um tal Cafu. Cafu. É o nome dele. Tem outro Cafu, cara. Cafu, e um tal de Luan Lúcio, só que o Luan dele é L-U-A com tio. Luan. Luan. Luan. É a feminina, ia chamar Lua. Aí virou moleque, aí falou: ih, caralho, vamos ver essa porra aqui. Botou um tio, em vez de botar um N, foi burro. Caralho, só nome escroto mesmo, cara. Mas aí o Vasco também tem uns ruins, viu? Fala aí. A gente vai esperar esses caras evoluírem pra falar que, assim, ó, foram revelados aqui no Poleirais. Exatamente. Cara, na verdade, tem um só que eu achei muito maneiro, que é um tal de Jussa. J-U-S-S-A. É esse que vai subir o profissional, cara, tenho certeza. Faz a música pro Jussa aí, cara, quando você for ver o Jussa jogar. Eu vou inventando até lá, daqui a uns 10 anos. E o Fluminense tem um tal de Frazan. Como é que é? Frazan. Frazan, essa é a palavra mágica, cara. Frazan. É quase isso, velho. Você chega no trem e fala Frazan, ele aparece. Aí, isso me deu uma ideia de nome muito maneiro, que com certeza ia querer que fosse meu nome se eu fosse jogador. Ia ser Chablau, moleque. Chablau. Chablauzinho. Toca pro meio que aparece Chablau. Tá bom. Caralho, é sensacional, velho. Chablau, me empurrou pra dentro. Você escolheu o nome, qual que é o seu nome de vocês? O meu é ser Chablau. Pô, cara, Chablau parece muito Chacal pra mim, cara. Você tá com algum amor aí não correspondido? Chablau carioca. Chablauzinho carioca. Chablauzinho carioca, esse é meu nome. O meu conselho seria Jomar mesmo. Jomar é o melhor nome desse podcast. É o poder na simplicidade. Jomar. E de vocês, é assim. Seguindo a linha da simplicidade, eu acho que eu iria de Robinhozinho. Robinhozinho. Eu acho que eu ia me chamar Durmacedo. Como é que é? Edu? Durmacedo? É. Caralho! Se tem beba água, não pode ser Durmacedo. Eu achei que fosse tipo Edir Macedo, só que é Durmacedo, tá ligado? Durmacedo. Durmacedo é muito bom. Eu quero mudar o meu pra beba muito líquido. Respeito mais velhos. Caralho. Não consigo.